que vem trazendo renovo. Esperança pro povo, oxigênio pro fogo. Outra chance de revanche para virar esse jogo. Resgatar para o meu povo um tesouro real. Diamantes da cultura e da história ancestral. Acreditar que é possível despertar potencial. Só querer e sim fazer é o que lhe torna especial. Esse fluxo do mundo eu quero reverter. Tirando o fluxo do mal, quem quer se converter. Sair do fluxo da droga, do fluxo do crime. Do fluxo intelectual que tanto nos oprime. Regime corrupto que nunca se redime. Arrebenta com a escola, mas constrói prisão. O clima não tá bom, sei que o mal dominou. Mas eu vou resistir, minha luta não terminou. Nossa música já não diz mais nada. Porque a TV transmite lixo para nossa casa. Que humor é esse de piada sem graça? Porque a fada por aqui anda tão desonrada. Será que a pátria idolatrada deixou de ser amada? Quem é que nos socorre? Quem me deita em prol? Se o país aprendeu até jogar futebol. Essa é a vida real, esse é o quadro atual.